as mãos na face, chorando igual criança. O coração de aço derretido por lembranças. De um passado triste sobra arrependimento, pois tive sofrer durante muito tempo. Desde a primeira bica que levou na barriga do pai desgraçado que já não me queria. Por mim te expulsou da sua própria casa, morou de favor, constantemente humilhada. Não tinha pra onde ir, aguentava calada. No silêncio da noite, soluçava, chorava. 9 meses de angústia, mas não pensou em aborto. Se fosse pelo meu pai, com certeza eu tava morto. Deixou de lado o chá abortivo, porém não sabia. Poupou a vida de quem um dia a sua arruinaria. Você, moça muito linda, eu seu primeiro filho. Deu à luz ao menino que mudaria seu destino. Faz tempo nem me lembro, mas claro, hoje imagino. Envolto em seus braços, por você protegido. Mas a criança inocente cresceu, adolescente, da infância pobre, só marcas infelizmente. Valeu a pena você doente, trampando de diarista, pra hoje ver seu menino um bandido frio calculista. Só entra pro barraco, cabreiro pra se mocar. Ou muito louca, nudo na mão, pronto pra cheirar. Puta que pariu, porque não estudei? Me sinto um inútil, mãe, nunca te ajudei. Sol 35 graus, suada, cansada, encurvada. Numa mão meu irmão mais novo, nas costas cesta básica. Eu com as vagabunda, whisky, berry, maconha. Fingi que nem te vi, otário, senti vergonha. Nunca disse eu te amo com você abraçado. Nem me lembro de alguma vez ter te presenteado. Dia das mães, você na rua correndo desesperada. Eu no chão cheio de sangue, a viatura parada. Vi você chorando com a frase do polícia. Criou vagabundo pra dar trabalho pra legista. Por favor, deixa meu filho, aos berros você gritou. Por pena de você, o desgraçado me soltou. Mas no outro dia, pós-assalto, fervo na esquina. Você dentro do barraco, a dispensa vazia. Lá vai você pra igreja orar por mim na vigília. Jesus salva meu filho, quantas vezes ouvia. De joelho ao pé da cama, quantas vezes eu vi. Balançava a cabeça, achava engraçado, começava a rir. Não valorizei a única pessoa que me amou. Mas dessa vez eu decidi declarar o meu amor. Fazer o ranco pro filho imprestável que cheirou a noite inteira sem ter se alimentado. Eu morrendo na cama, a cabeça explodindo, mas ouvi sua oração baixinho no meu ouvido. Meu Deus, por favor, dá o livramento. Deus fez sua parte, mas eu fui pro arrebento. Calibre na mão, sem reação, filho da puta deita no chão. Eu e a quadrilha, champanhe comemoração, mas o vizinho ganha cena. Faz a maldita ligação, como sempre meu refúgio seguro, o seu barraco. Madeira podre, festas, compensado pregado. Ouvi o chute no portão, porco assassino maquinado. A senhora tentou me defender, mas acabou apanhando. Nunca vou esquecer da cena, eu pulando pro beco dos fundos. Gambete segurou na tua face, deu um murro. Quantos corre, quantas noites, várias madrugadas. Quantas fichas no postinho, várias febre alta. Só pelo teus corre, devia te honrar. Pelo carrinho de papel que trazia comida pro lar. Várias fitas lembro e começo a lamentar. No DP superlotado, quem foi me visitar? A vadia aqui de quatro falava alto eu te amo. Os parceiros firmeza, que comigo bolava os planos. Não, lá no inferno só você não me esqueceu. Por isso eu comparo seu amor com o de Deus. Humilhação, agachar sem roupa na salinha da revista, pra trazer comida e ver o inútil egoísta. Esperando a promessa que sempre quis escutar. Ô mãe, eu sei que eu só te decepcionei, mas eu prometo que eu vou me esforçar e agora eu vou mudar. Hoje eu acordei e tomei a melhor decisão, me declarar pra senhora, implorar seu perdão. Eu sei, parece tarde, sua juventude eu roubei. Mas chega de ser covarde, dessa vez eu vou provar que eu mudei. Dessa vez, vim me declarar. dia, mãe, me preparei. Depois de tantas rugas e desgraças que causei, quero pôr no seu rosto cansado e tão sofrido o mais belo, singelo, sincero sorriso. Te deixar orgulhosa, ao menos uma vez. Assumir todos os erros, vezes que te magoei. Quero ver você chorando, não no meu túmulo nem no distrito. Se feliz abraçada com seu filho. É, mãe, eu vou te surpreender. Tô levando até um presente que eu comprei pra você. Um buquê de flores, lindas trufas de chocolate pra agradecer seu amor. De 18 quilates, meu coração é bandido. Isso nunca vai mudar. Mas daqui pra frente eu vou valorizar a incrível gladiadora, pique guerreira que se dedicou e lutou por minha vida inteira. Sem nada no que disser, vai mudar ou apagar. Às vezes que bem alto gritei, vou te matar. Hoje sinto vergonha, queima arde o coração só de pensar que pra senhora já levantei a mão. Eu era o bandido sem limites, vilão ou monstro. Você é mãe amorosa, aos poucos morrendo de desgosto. Sou homem pra dizer depois de tudo que passou. O ódio que me corrói, perdeu pro seu amor. Já paguei uma ducha, até fiz a barba. Coloquei minha bombeta, vesti minha granja larga. Domingo de sol, mês de maio. Pego o seu presente e saio, procurando belas palavras pra poder te agradar. Mãe, minha vida, rainha do meu lar. Por você atravesso o oceano, corro até o infinito. Te ofereço minha vida em sacrifício. Ah, eu vou agora, não posso demorar, porque dessa vez eu vou pra me declarar. É, mano, tô arrependido de tudo que eu fiz. Graças a Deus que não é tarde demais, porque dessa vez eu vou pra me declarar. Ah, eu vou na caminhada, senão me atraso. Salve, ladrão. Salve. Aí, só vem te ligar no favor aí, mano. Diz aí, mano, se tiver no meu alcance. Manda um salve pro capeta, filha da puta.